sabe o que é amar. Você não sabe o que é sofrer. Você só quer me ver chorar. Não é capaz de me entender. Todos já sabem que eu te quero bem, mas só você não vê que eu não sei mais viver assim. Mas isso um dia vai mudar. Então você vai me entender. Pois é você quem vai chorar. Pois é você quem vai sofrer. Você vai sentir também tristeza e solidão. Pois quem não dá valor não merece ter amor. Você vai sentir também tristeza e solidão. Pois quem não dá valor não merece ter amor. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é sofrer. Você só quer me ver chorar, não é capaz de me entender. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é amar, não. Não, não, não, não. Oh, não sabe o que é amar, não. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é amar.